Tô igual no 161, tá pronto para o táxi, a bordo 177-0417, autonomia, no alternado Galeão. Vou no 161, autorizado táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista no 0. Reporte pronto para decolagem, QNH no 0, no 4. Autorizado via Índia, até o ponto de espera no 0, reportarei pronto. E 14, no altíssimo, no 161. O número 61, autorizado a linhagem de decolar, pista no 0, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado a linhagem de decolar, dá 1-0, o número 61. De Salvador, o TAM 3601, pushback acionamento, ponte 1-0. Autorizado, TAM 3601, no reporte táxi. Autorizado, TAM 3601. Alvorado aos 32. Chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, no ano meia hora, Badiano. Na decolagem, suba para nível de voo 3620. Após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda Mótima. 2000 Leda Mótima, Mótima, sobe ao 3620, voo 1961. Torre de Salvador, Zan 3601, pronto para o táxi com 124 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando galeão. Zan 3601, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10. Via Pátio, Taxi Índia. Reporte pronto para decolagem, QNH 1014. Ajuste 1014, táxi autorizado via Pátio Índia. Reporta pronto no ponto de espera do TAM 3601. Sou o Salvador, boa noite. Papo Romeu, Sierra Foxtrot Bravo, no Pátio da Aerostar com a Eco. Para a cópia. Palmeiras Serra, Foxtrot Bravo, boa noite, Eco, confere. Confirme a pista que irá decolar 10 ou 17. 10. Sim. Palmeiras Serra, Foxtrot Bravo, autorizado para aeroporto de Congonhas, via Upzulu 10, Ubave, Upzulu 16 e conforme rota do plano. Nível de voo 430. Saída, Sanvuno, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5561, frequência do controle de Salvador, 120.8. Papa Romeu, Serra Foxtrot Bravo, autorizado para São Paulo, 430. A saída será a Sanvo 1, Leda, Motiva. Uniforme Zulu 10, primeira curva direita, com uniforme Zulu 10, Pubave, uniforme Zulu 16, conforme o plano. Controle em 120.8, 5561, transponder. Papa Romeu, Serra, Foxtrot Bravo, cotejamento correto, reporte para acionamento. Pronto para acionamento. Romeu, Foxtrot, Serra, Foxtrot Bravo, livre sonar, reporte táxi. Reportar para o táxi, Serra, Foxtrot Bravo. Torre de Salvador, TAM 3601, no ponto de espera, pronto. TAM 3601, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 2,00 graus, 05 nós. Autorizado alinhar e decolar na pista 10, TAM 3601. Romeu Serra, Foxtrot Bravo, parte da Aerostar, da Aerostar, volta pro táxi. Romeu Serra, Foxtrot Bravo, Lili Táxi, aborte no ponto de espera da Papá. Aportará no ponto de espera da Papá, segundo o Foxtrot Bravo. Gol 1 na meia hora. A 3601, decolado aos 39, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle Salvador 208, tá 3601. Meu Sierra, Foxtrot Bravo na Papá para cruzamento. Bom, meu Sierra, Foxtrot Bravo, autorizado o cruzamento da 1735. Segue o táxi via Quebec, Mike Lima, Grande Pátio, Taxiway India. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, QNH 1014. Papa Romeu, Serra, Foxtrot Bravo, Quebec, Mike, Lima, reportará na Índia, pronto para Salvador, é o 3399, bom dia, informação Eco, autorização para Guarulhos. São 3399, bom dia, informação Eco, confere, pronto, copy. São 3399, autorizado para Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté, nível de voo 340, saída Sanvo 1, Leda, Motiva, decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5571, frequência do controle Salvador 120.8. 340, aprovado Guarulhos, conforme plano, Pesolo 10 até Taubaté. Decola da 10, com curva direita, saída Sanvuno, Leda, Motiva. 5571 é o transponder, 120.8 é o controle, é o 3399, posição 2. Então 3399, cotejamento correto, reporte pronto para fidelizar o acionamento. 3399. Você é a Foxtrot Bravo, come PLB e autonomia. Autonomia é de 4 horas. Certo. Latam 3601, chame Centro Recife 125 decimal 10, alterna 123 decimal 8. Sim, a gente vai chamar o Centro Recife 125 decimal 1, alternado 123 decimal 8, Latam 3601. Romeu, Centro Fox Trot Bravo, próximo ponto de espera, pronto. Bravo, Romeu, Sierra, Fox Trot Bravo, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado alinhar e decolar, Papa Romeu, Sierra, Fox Trot Bravo. Torre Salvador 3399, pushback e acionamento na posição 2. Autorizado, TAM 3399, reporte táxi. Autorizado, chama na posição táxi, TAM 3399. Romeu, Sierra, Foxtrot Bravo, decolado aos 49, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, muito obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Sierra, Foxtrot Bravo, passando 1500 pés. Papa Romeu, Sierra, Foxtrot Bravo, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 430. Após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Mosfa. Papa Romeu, Sierra Fox Trot Bravo, subindo para o 430, após 2000 pés. Letra após letra, morte vá. Sierra Fox Trot Bravo. Altan 3399 para o táxi com 70 a bordo, alternando o galeão, 3 horas e 47 minutos. Altan 3399, autorizado o táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto para decolagem, QNH 10-14. 10-14, está livre o táxi, reportará quando pronto para decolagem, Altan 3399. Salvador, 3399, ponto de espera da 10, pronto. Então, 3399, autorizado, alinhado e decolar, pista 10, vento 210 graus, 6299. Alinhe e decola, da 10, 3399. Chama o centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. 12835. Qual seria a alternativa? Alternativa seria 125 decimal 10. 12835, 125 10. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Torre Salvador, bom dia, o 1229, que reclamação é? 1229, bom dia, informação eco, confere. Prepare Sambo 1, número 2, confere. É, pode confirmar isso aí, tá? É, Sambo 1, Sierra Alpha November Victor Oscar. Sierra Alpha November Victor Oscar 1. Salvador, eu vou 9961, tem autorização, Galeão. Vou 1961, formação Eco, prepare Sambo 1, aguarde copy. Formação Eco, prepare Sambo 1, aguarde copy. Então, 3399, decolado ao 59, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. Obrigado, bom dia, 3399. Ocean é 6075, pronto, cópia. 9 da Santa, bom dia. Então, 3399, bom dia. Contato radar na decolagem, sua para nível de voo 340. Após 2.000 pés, foi direto Leda, após Leda Mótima. É, após 2.000, direto Leda, após Leda Mótima, o Mótima, o 3399. 5, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 3-0, São Paulo, 380, até Zulu 1-0, Pupave, até Zulu 1-6, decola pista 1-0. Salvo 1, Leda Mótima, 5575, ponto 120.8, controle, Oxené 6075. Pai do Oxené 6075, reposte para puxa estacionamento, ponto 9. Tomará, Oxené 6075. Mono 229, pronto, copy. Pronto, prossiga. Bono 229, autorizado para aeroporto de Congonhas, via UPZULU 10, UBAV, UPZULU 16 e conforme rota do plano. Nível de voo 360. Saída Sambo 1, Leda Mótima, decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5001, frequência do controle de Salvador 120, decimal 8. Autorizado para São Paulo, de alta do plano, Zulu 10, Pupave, Zulu 16. Diga 360, com o nosso voo Uno Leda Mótiva, com curva à direita, 5001-208, com Uno 229. Uno 229, cotejamento correto, reporte para puxa, acionamento, portão 8. Sente o Uno 229. Uno 961, pronto, copy. Pronto, Uno 961. Uno 961, autorizado para o Galeão, via UpZulu 44, seguro, UP November 857, Mou Sul, nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda Doppelo, transponder 5577, controle Salvador, Perim 120, decimal 8. Autorizado nível 360, conforme rota, UpZulu 44, seguro, UP November 8. Nível 360, saída Sanvo 1, Leda Doclo, zona 5577, controle 120, decimal 8, gol 1961. Gol 1961, cotejamento correto, reporte para o pushback acionamento 43. Reporte para o pushback acionamento 43, gol 1961. Salvador 6075, Oxenerno 09, para pushback acionamento. Oxenerno 6075, autorizado, puxa acionamento, reporte táxi. Autorizado, chama táxi, 6075. Uno 229, portão 8, solicita pushback acionamento. Uno 229, aguarde para o pushback acionamento, número 2 do setor. Confirma, aguarde a cor. Número 2 do setor, a nave no portão 9 acabou de solicitar, vai iniciar o pushback agora. Ah, sim, Uno 229. Acionamento, gol no 9621. Autorizado, gol no 961, parte 3, reporte táxi. Camará. 2835-1251, Delta 3399, bom dia. Bom dia. táxi 6075 Xanar, 131 no abordo, 4 horas e 40, Galeão. O Xanar 6075, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, de Apache, táxi Índia. Reposte quando pronto para decolagem, NH 10, 14. 0 no 4, de Apache Índia, ponto de espera, reposta para o nosso 6075. Com 1, 2, 9, passa 7, pode iniciar. Afirma, coordena com a equipe de solo, após a Avianca, tem livre feedback acionamento e após o táxi. Gente, manda 2, 2, 9. Manda ponto espera no 0 pronto, né? 075. Xanem 0075, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 190 graus, 612 nós. Alinha e decola no 0, né? 1961, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via parte principal, táxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH no 0, no 4. Via parte, após a parte principal, Índia, chamando ponto de espera, Gol 1961. Solicito táxi, Gol 1229, 180 a bordo. Bono 229, informe autonomia alternativa. 420, Galeão. Bono 229, segue táxi, via parte até através do 612, reporte através do 612. Reporte através do 612. 229, autorizado. Prossegue com táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia. Reporte pronto para decolagem, QNH no 0 no 4. Ok, já está se aproximando e pronto, já. 1-1-2-2-9, 1-0-9-4. Desculpa, eu confundi. Gente, voo 1-9-6-1. Autorizado ali, mantém no 0. Ali mantém no 0, voo na margela. Na 6075, decolado ao 1-3, chame controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. 0-8, 6075. Controle Salvador, bom dia, 6075, Oxaná. Oxaná 6075, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, apresente foi direto Leda, após Leda, Mótiva. 380, direto Leda, após Leda, Mótiva, 6075, obrigado. Estou em controle, bom dia, o Golfo Tango Zulu. Golfo Tango Zulu, bom dia, prossiga. Gostamos do Lúcio, está aqui na posição Romeu do Pátio 3. Solicito autorização de reboque até o pátio principal, posição número 2. Golfo Tango Zulu autorizado, início do reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Esse é o 7. Salvador, bom dia. Oxa 6251 com eco. Oxa 6251, bom dia. Informação eco, confere. Prepare Sambo 1, aguarde cópia. Sambo 1 aguardando. Urno 961, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 2110 graus, 04 nós. Estando a 10, voo no 961. Bater nível 300. 3300, né? 05. Mantendo o 0, bola 229. Gol 1961, decolado ao 16, chame controle Salvador em 120, décima 8. Bom dia, 208. Chame 6251, pronto cópia. Gol 19601, decolado 1500 cruzados. Gol 1961, contatada na decolagem, suba para nível de voo 360. Após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda, Doclo. 2000, depois de 2000 Leda e depois de Leda, Doclo, o voo 1961. Xener 6075, foi direto pro base. Vou pro base, 6075, obrigado. Correto, Xener 6251, confirmando após Sambo, voa Leda, Leda, Mótiva. Sambo, Leda, Leda, Mótiva, confirmo. Correto, reporte pronto para pushback acionamento, portal 5. É, portal, obrigado. Salve, Salvador, bom dia. Do Alfa, do Porto Céu. Alfa Informa Hotel, bom dia, prossiga. Alfa Informa Hotel, prossiga do reporte do Pátio 3, até a posição 09 do Pátio Principal. Gente, aguarde para o reboque, Alfa Informa Hotel. Gente, Alfa Informa Hotel, aguardando a autorização para reboque. Gol no 229, autorizado da colagem pista no 0, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado da colagem 190, gol no 229. Uno 229, decolado aos 18, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 229. Gol 1229, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 3620. Após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Mótica. Ok, 2000, Leda Mótica, voo 1-229-360. Sener 6075, chame Centro Recife, 1-28-35, alterna 1-25-10. 2835, alterna 1-25-10, Recife, 6075, Sener, muito obrigado, ótimo, mano. Um ótimo dia, até a próxima. Igualmente, um bom voo. Certo. Alfa Informa Hotel, posição 3 Lima. Gente, informo o Boeing da Gol, realizando reboque no Pat 3. Quando possível, após a passagem do mesmo, coordene o pushback aqui de solo, reporte para ingresso no Pat principal. Gente, azul Alfa Informa Hotel, autorizado após a passagem do Gol 1961, chame Centro Recife, frequência 1-28-35, alterna 1-25-10. 2835-21-2510, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Shiner 625, no pushback acionamento no 05. Autorizado, Shiner 625, no reporte táxi. Autorizado, reportar para o táxi, no Shiner 625. Uno 229, sub mantém nível de voo 300. 300 restrito. Uno 229, chame centro de Recife, frequência 122 decimal 35, alterna 125 decimal 10. 12835, qual é a segunda secundária, será? 125 decimal 10 secundária. 12550? 12510, 125 decimal 10. 2510, 2235-2510. Fechamento correto, Bono 229, um bom voo. Obrigado. Taxi, Shiner 625, taxi 145.